venho e venho de longe, já não sei de onde. Esqueci. Eu venho escondendo um sonho nessa longa espera, e como as borboletas numa primavera, mergulhei no tempo para me salvar. Venho e só sei que venho na mão da história. Fui chegando aqui nessa longa estrada, espero por você. Nessa longa estrada, espero por você. Nessa longa estrada aí. Venho e só sei que venho na mão da história. Fui chegando aqui nessa longa estrada, espero por você. Nessa longa estrada, espero por você. Nessa longa estrada. E...